tranqueira. Eu sou o Rafael Almeida e minha voz tá pior do que o comum. Eu sou o Matheus Mantuan e eu preciso de uma ideia pra... Pra quê? Eu não sei, cara, eu preciso de uma ideia. Eu acho que eu, desse ano, não fiz nada diferente. E isso tá me incomodando um pouco. Que tal uma boa ideia? Cara, eu tô tomando chá mate com gin. Cachaça não vai ser uma boa ideia agora. Vai estar aí uma boa ideia de mexer, caso, é, sei lá, Pirassununga, vem pra cá, né? Sei lá. Pô, imagina, cara, anunciar cachaça, que legal que seria. Cara, top fácil. E, tipo, imagina que eles mandariam estoques pra gente, né? Porque a gente vê garoto propaganda, então a gente tem que ter, né? Sim, sim. Cara, tem que nem fotografado pela rua com uma garrafa de 51, né? Isso. Vai ser estranho, concordo. E trabalhar, tá ligado? Camiseta da 51, cachaça. Eu iria fácil, cara. Não, tranquilamente, cara. Porra. Cara, falando em cachaça, não sei se você viu. É, teve uma menina que conseguiu nota 1000 no Enem. Sabe, eu vi essa parada. Um grande feito. Daí a galera hackeou as contas do Enem e escreveu essa menina de produção de cachaça lá em Salinas. Cara, que lindo, cara. Que lindo. Teve outro vagabundo que teve uma nota mega alta, tipo daqui, Sudeste, Sul, não lembro. E matricularam o cara numa faculdade no Acre também, você viu isso aí? É, cara, eu tenho muito orgulho desse país, tá ligado? É isso que eu ia falar, cara. Por que que essa galera do Sul quer sair daqui, velho? Eu não vejo nada a ganhar saindo do Brasil, velho. Cara, que incrível, não dá. Eu adoro o Brasil. Eu posso reclamar, às vezes, de um detalhe ou outro, mas o melhor do Brasil, sem dúvida, é o brasileiro, cara. Como é que você teve essas semanas aí? Você participou de alguma coisa? Você mandou um e-mail pra alguém? Putz, cara, eu mandei e-mail pra ninguém. Aliás, tudo que eu tenho feito na internet, além de gravar podcast e editar, é falar com as pessoas no Twitter. Que eu tenho usado muito Twitter ultimamente. O Twitter é muito legal. Eu percebi. De nada, tá? Como assim, cara? Eu que te reintroduzi no Twitter. Ah, é verdade. Eu agradeço por isso, que eu achei que o Twitter tinha morrido. Até que você falou, não, cara, ele tá vivo. Olha bem que tá lá. Toda essa merda que você vê no Facebook é reciclado do Twitter já. Já teve pois lá é, muito tempo, cara. Muito bom o Twitter. Vamos lá, que é uma rede muito legal. Matheus descobrindo o Twitter em 2017. Não, é que eu já conhecia ele antes. Eu já conhecia ele antes. 2015, aliás, tipo, voltei muito pra bom ele. O Twitter. Tem futuro, né? Eu tô imaginando o tiozão falando do Orkut. Muito legal isso aqui, hein? Não vai acabar nunca. Falando no Twitter, uma coisa engraçada. Eu não uso nenhuma rede social além do Twitter e o Facebook. Eu só aceito as pessoas de amizade. Não tem nada demais por lá. Só que eu tenho as outras redes cadastradas pra ninguém pegar o nome Matheus Mantuan. Então eu tenho cadastro no Instagram e Snapchat, por exemplo. Só que eu nunca publiquei nada nesses lugares. Ah, e você tem Snapchat? Tenho, só pra ninguém pegar. Ele existe pra Windows Phone? Existia um aplicativo terceiro, mas eu acho que não tem mais. Ou não tem. Eu desinstalei de qualquer jeito, não é o caso. Certo. Aí esses dias eu recebi uma notificação no Facebook que o... Caralho, qual é o nome do negão que é branco? Lá no Chorume? O Anderson. O Anderson, exatamente. O Anderson tá te seguindo no Instagram. Daí eu falei, caramba, por quê? Aí só por curiosidade eu abri lá instagram.com/ o nome, tava lá, Matheus Mantuan, 0 publicações, seguindo 0 pessoas, 122 seguidores. O Instagram pertence à família Facebook. Sim. Então eles se comunicam e tal. Na verdade, a internet sabe tudo que você faz, cara. É claro, eu não tenho dúvida disso. A gente tem que aprender disso. A conviver com isso. Então, se você passa do lado de uma pessoa, ele já recomenda você no Facebook. Sim. Cara, isso é inacreditável, porque eu já vi acontecendo, sabe? Tipo, de uma pessoa passar perto de mim num dia e aparecer no meu Facebook. Pessoas que você talvez gostaria de adicionar. É, geolocalização provavelmente, né? Cara, isso é muito intrusivo. Tá maluco? Mas tem coisa bizarra, tipo, tá conversando sobre uma pessoa e daqui a pouco aparece. Talvez essa pessoa, cara, que porra é essa? É, rapaz, é um problema de fato. Mas enfim, por que a gente entrou nesse assunto mesmo? Eu não sei, eu sei que eu tenho. Se a gente me segue no Instagram, eu não sei por quê, porque não tem nada naquele lugar. Mas tudo bem, não deixa então, aí. Então, é que quando você cria o Instagram, sim, pessoas novas, pode ser que apareça seguir todos os seus amigos do Facebook que tem Instagram. Faz sentido, pode ser. E as pessoas realmente saem seguindo por aí à toa? Sai. Pô, se eu conheço é porque eu tenho interesse em ver as fotos dessa pessoa. Eu tô com muito medo de você agora, cara. Eu tô com muito medo de você eu agora, na moral. Eu tô falando de como funciona a filosofia das redes sociais. Eu tô falando de mim. Eu não sou uma pessoa agora. Eu sou uma máquina. Tá, ok. Vamos voltar pro assunto. É, eu tive lá no Fermata falando trilhas sonoras com o Léo Oliveira e o Bergão. Ouçam lá, o link tá no post, tá? É isso aí. Você tava falando de trilha, no Fernando? É, trilha sonora de filme e tal. O Renan Cirilo não participou junto? É, caralho. Que merda, né? Muito bom. Ouça um podcast na trilha do Renan Cirilo lá do Espírito Santo, que fala sobre esportes outdoor e etc. É bem legal também. Bacana, mas é isso. Vocês falaram de trilha de filme? Vocês falaram o quê? Trilha original? Sobre músicas? Como é que foi, cara, isso? Cara, na verdade, o Léo pediu pra gente montar uma pauta, a gente montou e tal, só que era muita coisa. Então, ah, é ele... assim? Você é convidado a participar de um podcast, você tem que montar a pauta? É que nesse caso ele pediu ajuda pra montar a pauta, né? Então. Ah, tá bom. É isso aí. Nesse caso, tudo bem. Enfim, é sempre bom ajudar as pessoas, ainda mais quando é o Léo, que é aquele cara tão lindo e redondo, que eu gosto de abraçar tanto. Eu já falei, o Léo tem voz de magro, acho muito estranho. É, cara, o Léo é legal, eu gosto muito do Léo. Então, tirando aqui os amores à parte, né, enfim, a gente fez um podcast sobre mestres das trilhas sonoras, focando em compositores e não nas trilhas em si. Ah, então Hans Zimmer, Morricone, John Williams. Aquele cara que eu esqueci o nome, que fez a trilha do filme Scorsese, Prendemos por Capaz e tal. Eu esqueci o nome, sim. Mas enfim, é Bergman? Não, Bergman é o cara do Sétimo Selo, esquece. Ingmar Bergman. Exato. Não, enfim, vários diretores lá estão no programa, focamos neles pra depois fazer a trilha. Tem uma, inclusive, um trecho muito importante que a gente fala do Bill Conti, e eu faço uma rápida análise sobre o Mestres do Universo, aquele filme do He-Man com o Dolph Lundgren, filmão. Ouçam lá, que é uma análise muito perfeita. Eu chorei gravando aquele programa, pra você ter ideia. Isso é incrível que é. Ué, que maravilha. Então ouçam lá, que ficou bem divertido. Esse programa vai ser... Espera, só olhar o calendário aqui. É, dia 30, dia 1º. Ah, esse fim de semana que vai sair agora, eu vou participar de outro programa lá no Zcast também. Vou antecipar que não vai ter outra leitura de mês até o mês que vem, pelo menos, né? Uhum. Então, é Zcast ou Zcast? Você vai repetir piada do Churume aqui no Cubo de Rio, cara. Mas eu tenho essa dúvida de fato. É Zcast ou Zcast que eles chamam lá? Eu não sei, cara. Eu realmente não sei. Eu acho que eles chamam de Zcast na abertura. Você gravou, você não sabe, caralho. Ah, eu tava bêbado. Ok, bom argumento. Enfim, esse fim de semana agora, ouçam lá, que foi bem fã. Inclusive, sábado e domingo vai sair. Não vou falar qual foi a pauta pra não dar spoiler, mas foi bem divertido. Também ouçam lá, o link vai estar no post semana que vem. Você já deu spoiler que você vai estar lá, né? Verdade. E se eu voltar num programa de terror, a gente só pode falar sobre pelos. Claro. Rapaz, as feministas vão detestar esse comentário. Tô brincando. Porque assim que funciona, né? Você fala que tá brincando, depois ninguém se ofende. É claro, exatamente, cara. Imagina, Hitler no fim da Segunda Guerra. Oh, mas você matou os diversos judeus. Oh, tô brincando, é só brincadeira, cara. Porra. O Leonisso salvou um monte, nem matei tanto assim. Caralho. Muito bom. Maravilha. Outra novidade que a gente tem por aqui. Eu não participei de nenhum podcast, tá? Pergunte. Eu fiquei aqui mesmo. Outra coisa, a gente teve uma migração de servidor, Matheus. Exato. Que delícia de informação, cara. A gente migrou agora. De... Como você negociou tudo, vou deixar você contar a novidade, porque eu não teria muito o que dizer. Esse domingo pra segunda, quem acompanhou o Twitter, tá no grupo do Telegram da gente, a gente já fez uma migração de servidor aí, nós mudamos todos, fomos pra Miami pra poder aproveitar as coisas. Foi correr antes que o muro fique pronto. Exatamente. Curva de Rio agora tá tudo hospedado nos Estados Unidos, com o pessoal da Server With Us. Estamos aí com uma parceria nova com esse pessoal, estão aí hospedando a gente. O link vai estar no post e futuramente novas informações sobre parceria, promoções, valores, planos vão estar disponíveis no futuro. Logo mais informações. Vamos lá então ao que interessa, de fato, que isso aqui é um programa de leitura de e-mails, não é um programa pra ficar inflando o ego do Matheus. Que? É isso aí, cara. No último episódio de leitura de e-mails, nós tivemos comentários. Olha só que bacana. Sempre bom, né? O senhor Finder Lucas comentou: hora do trabalho, 2017 já chegou e o tio Tema já quer botar nos nossos cus. É um comentário realmente muito relevante. E bem otimista também, né? Exato. Pro tema do podcast, cara. Muito, muito bom. Ah, cara. Mas pra quem tem uma Marcela Temer em casa, pra que fuder o Brasil, vai? Não faz sentido, né? Que cara egoísta que é esse Temer, né? Nesse mesmo episódio, o nosso amigo Luquita da Cerveja, Lucas Zervelen, apenas comentou: cadê o link pro pornô do Rafael? E cadê, cara? Eu realmente não sei, não lembro. Ah, caceta. Qual que foi essa do pornô que eu não lembro? Eu acho que é porque a gente fez divulgação do curta-metragem que você gravou com o Kaique, pro seu trabalho de conclusão do semestre, bimestre. Era um trabalho final que você tava fazendo, não era? Não sei qual que ele pediu exatamente, não sei o que eu comentei. Você comentou daquele que você gravou só com o Kaique na casa dele. Ah, bacana, bacana. Ah, tem um link no YouTube? Tem. O Matheus vai colocar ali no post aqui. Coloco, sim, de novo, mas coloco. Coloca aí, daí o Luquita, caso você estiver ouvindo isso aqui, você veja ele. Como caso, cara? Claro que ele vai estar ouvindo, eu espero. Não sei, esse filho da puta aí, última vez que eu vi, que foi lá no Vilas, ele passou por mim, me cumprimentou e falou baixinho, todo irônico: quanto tempo que eu não te vejo, nem te ouço. Olha aí. Mas tá bom, depois disso ele já ouviu, então tá bom, tá perdoado. Maravilha. Bom, no Curva de Rio 35, promessas de ano novo, participação do nosso querido Douglas. Douglas. Do Sneg. É Douglas o nome dele, né? É Douglas, Douglas. Porra, cara. Não, aqui eu tô confundindo, porque o comentário cita Douglas Adams, eu achei que foi minha cabeça tá pregando uma peça em mim, não. Mas é o Douglas do Sneg, pode crer, conversa Nerd Geek. Não vou dizer quem, mas antes de a gente gravar esse episódio com o Douglas, eu falei, tava conversando nos grupos com uma outra pessoa do mesmo podcast, daí o comentário foi: ah, você vai gravar com o Douglas? Nossa, tá bom, né? Boa sorte. Com várias pontuações no meio. Pareceu um pouco sarcástico, sabe? Caralho, comentário da Mayara Teixeira dos Santos, a Mai, do Papo. A Mai, exato. Vogon: vim para mandar um beijo para o Matheus por ter citado Douglas Adams no episódio. Aposto que ele viu essa imagem na página do OPP no dia. Culpado. E minha promessa de ano novo é gravar o podcast e ter tudo organizado para o editor ter tempo de editar e nenhum episódio atrasar. E o Matheus sabe que eu não vou conseguir fazer isso. Obrigado. Beijos, até mais, obrigado pelas promessas. É uma pessoa que reverencia Douglas Adams em tudo que faz na vida. O tempo todo, sem parar. E no mesmo episódio, a menina Fabiana Murray, cônjuge do nosso amigo Léo Oliveira, comentou... Cônjuge. Parabéns. São poucas vezes que a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra cônjuge não estando no ambiente jurídico. O Léo fica me mostrando esses bromances de vocês achando que eu vou ter ciúmes. Quem quiser pode pegar, eu não ligo não. Só aviso, ele não lava, não faz nada e suja tudo. Faz o favor e leva, pelo amor de Deus. Olha aí, toma cuidado com esse tipo de comentário, porque... Tem gente que vai querer mesmo, hein? Você fica anunciando aí, Fabi, desculpa, mas tem quem queira, viu? É foda. Se bem que ela tá depreciando, talvez seja uma forma de defender o próprio patrimônio nesse caso. Exato, exatamente. Igual nessa última temporada do Sherlock, no último episódio, em que o Sherlock tem que matar ou o irmão dele ou o Watson, e o irmão tenta fazer ele matar o Watson pra poder fazer matar o próprio irmão e não fazer ele sofrer e tal. É bem no finalzinho do episódio, a última cena praticamente. Entendi. Sim, foi só um spoiler gratuito, vivo com isso. Obrigado, eu realmente não prestei atenção. Eu me concentrei em outra coisa. Ah, aquela nude que eu mandei, né? Só uma coisa, falando da Mai, eu assisti a série que ela tá fazendo um podcast e tal, a... Dirk Gently. Isso, caralho, eu vi o piloto, pra puta que pariu, cara. Legal, né, cara? Eu gostei bastante. Gostei. Cara, eu tô vendo Douglas Adams na tela, muito bizarro, achei muito bom. Você não viu inteiro ainda, né? Não, só vi o piloto, só. Cara, eu vou dizer, cara, são 8 episódios, é curtinho, vale a pena ver. Eu vi inteiro, dá pra ver tudo, né? Gostei pra caralho. O único problema dela é aquela coisa de Nolan, sabe? Ela ela se explica demais. Mas se você ignorar esse ponto, a série é muito foda, sem parar. É uma série que quer ser popular, né? Exato. Então, não tem jeito. Não é pra nicho. Mas, cara, eu me impressiono muito com o Frodo, velho. Eu achei ele um cara muito bom ator, né? Pô, cara, você não viu Hooligans, cara? Vi, vi, mas todos os filmes que eu vi desse cara, ele tá muito bem. Sim. Você lembra que ele tá no Sin City 1 também? Lembro, lembro. O carinha dos Oquinhos Redondos. Exatamente, lá. Cara. Ele tá... A primeira vez que ele contracenou com o Sméagol foi naquele filme Anjo Mal, né? Coitado do Macaulay Culkin, cara. Quando o Sméagol ainda era o Esquecendo de Mim. Naquele filme, ele criança, ele já tá bem já, cara. Pois é, cara, muito bom. Leia o próximo e-mail aí agora, que é da Fabi de novo, por acaso, pelo mesmo programa. Ela comentou e mandou e-mail. Parabéns pra ela. Ahá. Será que foi esse o tom? Eu não sei, cara. Eu tentaria ahá, de novo. Ahá! Ahá! Oh, ahá! É que é foda. Tem H, A, acento e exclamação. Exatamente. É, é muita coisa, né? Cara. Pode ser qualquer coisa. Tá tentando assustar, né? Dando ahá! Sabe? Tipo de surpresa, né? É isso. Você tá lá, escuro, no quarto, a pessoa abre a porta. Ahá! Exatamente. Pode ser qualquer coisa. Enfim, depois dessa coisa enigmática, pensaram que eu ia reclamar do Léo Oliveira, só que não. Vou reclamar da minha cidade, e sim, Léo está comendo e bebendo e sem diarreia na cidade. Se não me engano, a gente falou muito mal de... Praia Grande nesse episódio, exatamente, né? Exatamente, o Kaique falou principalmente que a água de Praia Grande estava matando as pessoas, dando diarreia e tal. Enfim, exatamente. Eu não tenho conhecimento de causa pra falar nada, mas tudo bem. E não tenho culpa se vocês saem da cidade de vocês e não tem modos de higiene na minha e ficam dodóizinhos. Menas migas, que é melhor. É uma risada. Claro. Adorei o episódio e adoro essa viadagem toda que vocês fazem. Mulher fazendo isso não ia dar certo. Eu achei muito machista esse comentário, só pra... Totalmente. Só pra deixar claro. Viadagem na coisa de mulher, então? Que mundo é esse? Muito errado, desculpa, muito errado. Beijos a todos e Mantoan, sincero, se você tiver encalhado, é porque quer. Olha aí. Sei de cada coisa sobre sua voz, que é de enlouquecer a podosfera feminina. Tá. Bota a senha que vai virar catraca a sua vida sexual. Que isso? Meu Deus. É um comentário um tanto incisivo pra meu tanto de e-mails, eu admito. Tudo bem, tudo bem. Eu vou começar a distorcer a minha voz também, pra não ficar tão... Cara, eu tive uma ideia, que a gente podia fazer um episódio Tinder para o Matheus. Meu Deus. A gente anuncia... Anunciando agora, então, nesse caso. Não, cara, não. Você... Você que é mulher e tá interessada no Matheus Motor. Manda um e-mail pra contato@curvaderio.com. Que daqui a 2 meses a gente vai ler tudo. Pois é, né? Manda, porque realmente ninguém mandou mensagem direto até agora. É só comentário de longe. Tipo, ah, ouvi falar, tal, os terceiros. Que tal pessoa? Não... Pois é, bacana. Mas DM ninguém manda, né? Beleza. É, fica foda assim, né? Se for mandar DM é pra mandar o quê? Como assim, cara? Manda nude direto, como é que é? Ah, tá, desculpa, ok. Não que isso, cara, não precisa ser tão agressivo também. Não precisa ser tão assertivo. Assim, né? Não, calma. Eu ia falar agressivo, mas acho que é assertivo a palavra. Ah, assertivo. Não precisa disso, todo mundo sabe, é só chamar eu tomar um café que já quer, não precisa mandar, porra, não precisa de tanto também, né? Mas tipo, se chamar pra um café, obviamente já tá interessado, não tem outra possibilidade além dessa, então tá tranquilo. Olha, referência do que maravilha. Eu gostei pra caralho com essa série, por acaso. Mas sim, mandem e-mails, por favor. Já que ninguém avisa, vamos lá. Fica à vontade. Vamos ver. Eu mesmo vou criar e-mail falso e vou mandar. E quanto à minha voz, é bem simples. É só você acordar todo dia de manhã, pôr 2 ovos, quer dizer, comer 2 ovos crus. E chamar uma dose de velho barreiro, fica tudo bem, sua voz fica boa. A dieta do Lula, a voz maravilhosa que ele tem, né? A dieta do presidente, né? Olha que maravilha. É um presente de conhaque, não é cachaça, cara. O que? Ai, caralho! Quem não ficou com o pé sujo não entendeu. É, verdade, de fato. Mas o Lula curte muito aquela cachaça de Cambuci, cara. Sério? Pra quem tem interesse em beber feito presidente, procure em cachaça de Cambuci. Muito popular aqui na ABC Paulista. É lá naquele lugar onde sofremos... Paranapiacaba. Não, ia falar do outro lugar onde a gente tem muita neblina, tipo Silent Hill e tal, tem um cara que vende que é bem razoável. Eu não gosto muito, porque eu acho muito doce, mas eu já presenteei várias pessoas com essa cachaça. Então, depende de qual combustível que você tomou. Depende de quanto tempo ele ficou curtindo. Os que ficam mais de 2 anos não é tão doce assim, não. Pode crer, pode ser isso que eu não gostei. Mas tudo bem, vou tentar de novo então. Dê mais uma chance ao Cambuci. Exato. Ele nunca vai parar de te dar chances, cara. Tá bom, depois desse meio incrivelmente incisivo da Fabiana Murray, que eu acho que ela estava fazendo isso pra desestabilizar o amor que eu tenho com o Léo, que ela quer me afastar dele, mas tudo bem, tenho quase certeza disso. No episódio Locadora Boca do Lixo, catálogo 2017, em que falamos aí, falamos não, né, falaram dos filmes que vão lançar esse ano, o nosso amigo Finder Lucas, olá tranqueiras, eu não curti a música de fundo, meio que quebrou o clima do Locadora, mas enfim, foi um cast legal. Que música que tava de fundo, não lembro. Não, na verdade não tem música de fundo nesse podcast. No storytelling, atrás da conversa do locador, tava passando os trailers da história. E de fato, depois que ele mandou o comentário, eu parei de prestar atenção e de fato ficou um pouco mais alto do que devia, eu achei. Realmente dava pra incomodar um pouco. Tipo, parecia que tava mais alto do que uma TV realmente estaria naquela hora. O background tava igualado. Exato, com as vozes. Isso não poderia atrapalhar no entendimento do ouvinte. Exato. E eu concordo com ele. Então não se repetirá, Finder Lucas. Fica tranquilo. O editor já foi. Levou duas chicoteadas pra aprender como se faz direito e não vai mais acontecer esse tipo de coisa. Maravilha. No Curva de Rio 36, 5 anos sem Mega Upload, episódio que teve a participação da nossa querida Mai. Exato. Fabiana Murray. Se fizerem uma parte 2 falando por Torrent, eu tô dentro, porque além do Netflix, eu sou rainha do Torrent. É. Tá devidamente anotado e será devidamente convidada quando tiver. Exatamente. Não tem dúvida nenhuma disso. Parte 2, tipo, esse programa foi muito legal de gravar, cara, e lançar também. Foi um dos programas mais interessantes que a gente fez, eu acho. Cara, acho que esse programa, se você juntar, pode ser considerado uma parte 2 do Problemas com Informática. De certa maneira, sim, cara. Que não fala tanto de problemas, mas tem muito a ver com informática, né? É, as histórias estão lá, né? São histórias bem semelhantes, querendo ou não. E outro problema que eu gosto muito também, por acaso. Os dois. Aquele com a Anelisa lá ficou muito bom. Eu reouvi aquele programa esses dias e realmente tá muito bom, realmente, cara. Participação lá do Paulo Carvente e tudo mais. Porra, ficou muito legal aquele programa. Paulo Servente, né? Próximo comentário aqui, da Mayara, justamente, que participou. Ah, tá. Referente ao ponto do Spotify, que nós comentamos que não pagar o premium pode ser um problema, ela comentou aqui, estou esperando alguma alma bondosa pagar pra mim, isso sim. Ouçam lá o finalzinho do programa que vocês vão entender a referência. E em seguida, o Lucas Urvelin, Luquito da Cerveja, comentou, Curvandeiros, quanto tempo? Realmente, Luquito, tempo que você não comentava, viu? Gostei do assunto, mas tenho que dar uma discordada básica. Porque não seria o Luquito, né? Exato. Bem, se você pensar que quando ele não comenta, ele concorda com tudo, pode ser também. Quando surgiu o Orkut... Quem cala consente, né? Exato, cara. Quem cala consente. Quando surgiu o Orkut foi o início da degradação de compartilhamento de links. Isto é, antes do Orkut haviam os fóruns e tinha fórum pra tudo, onde as coisas costumavam ser bem organizadas e controladas. Aí quando surgiu o Orkut e deixou tudo mais público, os grupos de fórum começaram a ter muito link falso no meio dos verdadeiros, entre outros problemas. Sim, culpa o Orkut por isso. Enfim, acho que faltou falar mais do Mega Upload mesmo, do qual já fui assinante, mas desisti porque não tinha banda suficiente para baixar. Isso que dá morar em Vargem Grande Paulista, né? Mas foi um bom programa nostálgico. Agora tá tudo fácil no Torrent, e que o Pirate Bay nunca feche. Certo, vamos lá. Orkut era bem organizado, contanto que você estivesse no lugar certo. Aquela comunidade que a gente comentou, por exemplo, a discografia era bem organizada. Demais. Eu entendi o que ele quis dizer, cara, só que também eu entendi o porquê que ele está errado. Desculpa, Luquita, não queria falar isso. Isso é síndrome de underground, na verdade. É basicamente isso, cara. Ruim. É que assim, os fóruns de fato existiam antes do Orkut e funcionavam tão bem quanto. A diferença é que rato de fórum, cara, não era pra todo mundo. O Orkut popularizou a questão do fórum. Eu já fui participando de fórum muito antes do... Muito antes não, né? Alguns anos, poucos anos antes do Orkut. E até enquanto o Orkut também. Só que, tipo, você tinha fóruns espalhados por toda a internet. Não tinha um lugar que agrupasse tudo. É, até fórum de crack, por exemplo, não de fumar, crack de pegar programa pago e tal. Tinha participava e sim, era tudo muito pra baixo. E tinha pouquinhas pessoas que realmente conheciam. Fórum de crack. Eu fico imaginando uma reunião lá na Cracolândia pra decidir sobre o problema que a polícia tava causando, sabe? Os caras fazem uma assembleia lá, o fórum do crack. Como podemos barrar a PM? A questão é que o Orkut popularizou isso tudo. E sim, link falso, problema, começou também, cara. Mas não dá pra tirar o mérito do Orkut em ter trago toda a cultura de fórum pra toda a população. Toda não, mas mais pessoas, né? Acho que foi um mérito interessante, mas que isso tenha popularizado depois e criado esses problemas que ele citou. Não dá pra negar também. Eu vou te falar, cara, eu sou carente de fórum até hoje. Eu não sei nenhum lugar onde tem um fórum bacana. O Twitter virou um grande fórum, só que ele não é organizado, né? Exatamente, tô falando daquela estrutura de fórum mesmo. Realmente, não tem como. Que o fórum você consulta coisas que aconteceram há 2 anos atrás e ainda servem, né? Que você vai só olhando o histórico. 2 anos tá sendo... Porra, já peguei coisa de 12 anos em fórum que funcionou ainda, sabe? Sim, é que não vai ser o caso pra você, só que as comunidades Linux, elas têm um sistema de fóruns muito bons ainda. O pessoal do Vivo Linux, principalmente, tem um sistema de fórum muito legal. Então, mas é pra tratar de problemas de software, né? Exato, exatamente. E aí também, o Guia do Regio e tal, são outros sites que sempre foram famosos por causa disso. Agora foi uma discussão mesmo, tipo filme e tal, realmente eu acho que morreu, cara. Se morreu, tem algum, não tem mais. É, na verdade, tem uns grupos do Facebook. Não, mas aí a estrutura é muito ruim, cara. No celular é, no navegador não. Mas quem usa navegador, né? Então, né? É, realmente, não vai ser o caso. Enfim, o Pirate Bay não tá tão bom assim, não. O Pirate Bay eu uso bastante ainda, apesar de tudo. Não vejo problemas com ele, mas tudo bem. Mas também, você tá usando o Stream, o cara que o Pensador indicou lá? Popcorn Time? É o novo Popcorn Time, né? O Stream. Não, eu tô usando... Eu tô Netflix ainda, só. Então, cara, o Stream, ele tá muito bom, cara. Eu parei aqui, várias coisas tinha parado de ver um tempo atrás e ele funcionou perfeitamente. Tinha uma série de faroeste que eu assistia, que eu parei de ver porque teve um hiato e acabei esquecendo de voltar a ver, que é o Hell on Wheels. Cliquei lá, funcionando de boa, legenda funcional em HD. Maravilha, cara. Tô quase cancelando Netflix. É que eu não pago, eu uso de outra pessoa. Mas se não, eu teria cancelado já. Quer dizer, você não tá pagando, você vai cancela, né? Filho da puta. Cara, seria assim, engraçado. Pirate Bay, tem muito filme que você não tá achando, cara. Filme antigo. Tipo... Bom. Qual filme você quer? Vai, fala pro tio. Vamos lá. Eu queria muito ver aquele filme chamado A Espada Era Lei. Da Disney? Isso. Pô, tem DVD, cara. É mesmo? É, mas não serve pra nada, né? Obrigado, em Curitiba vai ser útil pra caralho. Nem isso eu acho, né? Porque, porra, você não vai estar funcionando aquela porra já. Anos. É que é baseado só no Retu, né? The Sword and the Stone. Enfim. Esse é muito legal, espada na pedra. É, espada na pedra. Crack de novo. Que 27 seeds. 27 seeds, mas, ó, essa qualidade aí não... Pô, 720p, cara. Ao de baixo talvez me adiante alguma coisa. Pô, 1080? Que diferença faz 720? Depende da sua TV, cara. Pô, minha TV é 1080, mas, cara, não tenho visão tão boa assim não, cara. Eu sou meio cego, tá ligado? Cara, é tipo uma superstição. Eu vou achar que tá muito ruim se tiver 720. É um fresco. Mas, enfim, mesmo. Achei. É isso aí. Achei. Pronto, ok. Próximo comentário. Aí, Pirate Bay, você tá bem. Mata essa pireca, nada, mata. Calma, cara. Eu vou resolver essa parada. Eu vou ter a calma. Próximo comentário, programa Papo Tranqueira 31, posse de Tramp. Primeiro comentário do Finder Lucas, que ele comentou primeiro. Muito bom, hein? É um hábito muito exótico dele, talvez. Talvez. Exótico não, porque tem muita gente que faz isso. Exato. É que no Google ele é o único que faz isso. Exatamente. Porque ele é sempre o primeiro. É. Faz sentido. Pois é. Deve ser. Enfim. No mesmo episódio, ele comentou também: sou o único que imagina o Matheus como Marvin do Guia do Mochileiro das Galáxias? Uhum. Sim, só você. O senhor Lucas Nokojiri. Que é o próprio Finder Lucas. É o próprio? Nossa. Mais um cara que manda comentário e e-mail pro mesmo episódio, mas vamos lá. Olá, tranqueiras, aqui é o Finder Lucas, tá? Entendi como você descobriu. 18 anos, Belfort Roxo. E estou escrevendo pra falar do cast e como... Belfort Roxo, ele tá falando de uma doença que ele tem? Eu acho que é a cidade do Rio de Janeiro, cara. Nossa, está errado. Tem uma cidade chamada Belfort Roxo? Sim, tem. Nossa, nome de infecção, sei lá, cara. Ah, é que acontece a cabeça do pau de alguns, realmente. É, então, eu tô pensando, meu nome é Lucas Tocoviri. Aos 18 anos eu fui contaminado com o Belfort Roxo. Sei lá, eu sou universal. Eu me curi da candidíase, mas o Belfort Roxo eu não consegui, tá aí ainda. Exato, algo desse tipo. Bacana, bom nome de cidade. Muito bom. Estou escrevendo para falar do cast e como vocês não sabem quem é Pitbull, interrogação. Os clipes são fodas e as músicas são boas, mulheres dançando com roupas curtas. Tá bom, cara. Tá bom. É bom ouvir um papo tranqueiro depois de tanto tempo. Já sentiram que estavam em coma e tudo que vocês veem e ouvem nada... Já sentiram que estavam em coma e tudo que vocês veem e ouvem nada mais é do que projeções do seu subconsciente? Interrogação. Isso é heroína. Eu ia falar que é só um excesso de álcool ou cogumelos, mas tudo bem. Vocês falaram do Chorume. 5 dias depois de eu descobrir esse podcast, vejo citações dele em todos os lugares. Não só isso, várias pessoas ou locais. Enfim, acho que é só uma impressão. Até mais, Mina, com 2 N's. Isso é uma referência? Sei lá, Mina Harker, será? Drácula de Bram Stoker? Não sei, enfim. Mas não é Nina Harker? É Mina. É Mina? Ah, tá Mina bom, Harker. Então. Ok, então, deixa tudo bem. Deixa eu confirmar aqui, pra não falar merda. Eu achei que era Nina, mas tudo bem. É Mina Harker. Também não sou nenhum especialista em Bram Stoker, né? Tudo bem. Cara, tá bom, a gente fala do Chorume há algum tempo já que a gente babou ovo daquele bando de filha da puta, então não foi agora que você ouviu, cara. Você pode ter passado despercebido antes, talvez. É, talvez seja isso. Você realmente não percebeu. É que assim, quando você não tem interesse por alguma coisa, as pessoas comentam sobre ela e você realmente não dá importância nenhuma. Dessa vez, por algum motivo, você notou a gente falando e você viu que todo mundo falava, simplesmente. A questão é, ele ouviu esse episódio depois de ter ouvido o Chorume, então ele já sabia do que se tratava. Por isso ele notou. Tá, oi, já explicamos toda essa viagem de droga e ácido que você teve, cara. Tá bem explicado aí agora, parabéns. Enquanto ao Pitbull, como eu falei, eu só sei que ele é um cantor careca, cara. Fora isso, desculpa por não ser um conhecedor desse grande ácido da música contemporânea, tá? Foi mal. No programa seguinte, o Conselheiro Vocacional, aê, o projeto Curva de Rio e Coachcast, aê, tivemos o comentário do Bergs. Que episódio maneiro. É, só completando, Bergs, do Plataforma Geek. Isso. Cara bonito, né? Cara alto, bonito, com uma voz sensual e uma piroca gigante. É, a piroca não vem. Que episódio maneiro. Genial, dá pra fazer muitas ideias dentro desse tema. Gostei bastante. Faça um episódio um pouco maior, pessoal. O Brasil clama por isso. Um abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em breve, novidades. Apenas isso que eu digo sobre esse projeto. Olha aí. Tem que aguardar também. Então, vamos ver. Vai sair alguma coisa aí. Vamos passar então aqui para as duas redes sociais razoavelmente importantes. A menos importante primeiro, o Facebook. Tivemos alguns comentários nesse último mês no Facebook. Eu não sei porque eu tentei dar uma empolgada em comentários, mas eu tô tentando fazer isso, mas é muito difícil falar empolgado, começa a tremer a voz, sabe? Bem estranho. Bem, comentário do senhor Sebastian Carlos, do Apenas Um Cast, grande podcast aí também, lá do norte de Manaus. O André Souza e o Lupita da Cerveja, comentou lá nos nossos episódios. Além disso, temos que agradecer o Eduardo Ritalino, porque ensinou a gente a usar o Spotify na faixa sem pagar nada, depois manda inbox e a gente passa qual é a dica. E ao Carlos Eduardo, que recomendou uma música nova, da banda Claustrofobia, com o André Asquice, chamado Curva, em que eles falam justamente sobre curva de rio na música. É realmente bem engraçado as citações. E dessa olha, vez a música veio depois do podcast, então é realmente... Então eles têm que pagar pra gente, caralho. Exato, olha, cara. Aí. Olha aí a gente, porra, que coisa. Só vou citar uma pequena... um pequeno trecho da música. Histórias tristes, filósofos da rua, tudo tem a sua hora. Pare na curva e faça sua própria história. Curva de rio, vai pra puta que pariu. Para raio de louco, parou na curva, agora aguenta mais um pouco. Caralho, vai virar dingo essa porra. Fácil, cara. Todo mundo pode ser um curva. Os caras falaram, o bagulho é louco. Ilustre iluminado, chapamos cocô. Olha aí, caralho. Cara, é uma curiosidade. Eu conheço todo mundo envolvido na música. O Claustrofobia inteiro. Sério, e o André Esquizer. Porra. É, o André Esquizer era seu vizinho aí, na verdade, né? Enfim. Hã? O André Esquizer era seu vizinho. Né? Exato, mora aqui do lado, né? E com a Claustrofobia eu conheci todos eles já. Pois é, cara, pra você ver aí, se você esbarrar com eles na rua de vez em quando, dá um, ô, oh, cara, aquela música lá, tá ligado? Pois é, né? Paga o aluguel, né? Faz o pau pro seu barriga, estica a mãozinha. Exato. Colocar o link no post da música, vocês poderem dar uma ouvida também, galera. Fica à vontade. Além do Facebook, tivemos algumas recomendações, citações no Twitter também. Eu vou falar o nome de todo mundo aqui. Obrigado pelos peixes, é que é o arroba OBG pelos peixes. Lá do Papo Vogon, da Maiara. Certo. O Bergs, que é o arroba Bergs, _ W-O-W, de World of Warcraft, talvez. Uou. Não sei. O Felipe Castanhas? É, não, não é Felipe Castanhas. Neto, do NetoCast. José Castanhas Neto. Eu tô pensando em Felipe Castanhari, pra você ver como eu sou maluco. É o Zé Castanhas Neto, lá do NetoCast, podcast que substituiu a CBN no meu feed. Que fala sobre notícias diário, bem legal. Pensei que ele falava sobre... Não, deixa quieto. Sobre paternidade. Ser boa, sabe? Foda, não, deixa eu falar. Tivemos também uma recomendação da Tainé Souza, que o arroba Tainé Souza, Tainé, né, com H entre o T e o A, e com H depois do E. Meu Deus. Souza com Z. Que é lá do Observador Quântico, Fermata e outros podcasts do Cultura Nerd Geek. É, é. É uma senhora dos podcasts aí, né? Ninguém sabe quantos. O Paulinho Siqueira, do CoachCast, que é o arroba CoachCastBR. Exato. O Senhor A, arroba Senhor _ A _. Isso, grande editor da Podosfera. Galera do Raul, que é o arroba galera do Raul. Opa. Recomendação do Raulzito. Exato. Arroba Glaucia Mantuan. Essa eu não sei quem é. Essa eu conheço. Tô brincando. E aí, papai? Bom, acho que o nome já diz muita coisa, né, Mantuan? O arroba não é a mamãe. Que é a Maiara, né? Que exatamente. Não é com H a mamãe. Ah, o Matheus vai colocar o Twitter, é, cara, de todo mundo. Tá no post, galera. Só seguir a galera aí. Vamos só citar o pessoal. O arroba Macaco Urbano. Lá do Macaco Urbano, que é um podcast também. O arroba Rogério R14, que acordou pra ouvir o Curio de Rio. Quem não lembra é o cara que falou que o vídeo dava sono. A gente passou o episódio inteiro mandando boa noite pra ele. Ele gostou, meu. Ele gostou do episódio, cara. E recomendou a gente aí no Twitter. Como sempre fala, um cara, zoeira. Boa noite, Rogério. Tá acabando já o episódio, cara. O arroba RBamondes, que é o Rodrigo Bamondes, que olha só, de certa forma eu participei do Confiante. É, né? Apareceu lá no episódio do encontro. Isso, ele fez uma. Vai, um cano drops, talvez. Uma entrevista com a galera que tava no aniversário do Léo Oliveira. Aham, uhum, pode crer. Ele levou o equipamento lá, a gente gravou lá, viu? Uma pequena participaçãozinha minha lá. Bacana, cara. Eu ouvi sim, foi bem legal isso aí. Legal, legal, legal. Vai estar também o link no post, pessoal. Maravilha. Arroba Elias Sineg, que deve ser o Conversa Nerd Geek, ou Cultura Nerd Geek. É, esse acho que é do Cultura. É mais um podcast que eles têm mensal, só com mulheres nesse caso. Que é melhor que o normal, por motivos óbvios. É, enfim, né? O arroba podcast Los Chicos. Que isso. São os Oxicos. Opa. O arroba Finder _ Lucas. Muito obrigado. Arroba Nectar do Lixo, que é o show. Ah, que delícia, cara. Beto Jamaica, né? O arroba LikeTourBR. Esse é o. É um podcast Like Tour, cara. O Like TourCast. É um podcast sobre tours. Exato. O arroba Feijoada Noturna, que é o puta do podcast foda. Bom pra caralho, cara. Eu fiquei impressionado com eles também. É muito bom mesmo. Recomendo aí. Ouçam lá que vale a pena. Eu já gravei com os rapazes do Feijoada Noturna. Eu sempre esqueço o nome do menino agora. Eu gravei lá com eles o Ultra Combo Cast. Pode crer. Que aliás acabou, né? É, agora é Ultra Combo Podcast. Eu gravei no antigo, que era Ultra Combo Cast. Antes do William Floyd acabar com o podcast, né? Que ele sempre faz isso. Bom nem citar o cara aqui na verdade, né? Vai que... Esse filho da puta, ele no encontro do Léo, ele... O pessoal tava comentando sobre você pai e ele tava com o filho dele começando a botar pânico. Você é arrombado. Você fode, vai tomar no cu. Que e dor. Por último, porém não menos importante, o arroba player _ select, que é do player select do nosso amigo Marlo Sanuto. Exato. O catedrático. Exatamente. O cara com 800 profissões. Bombeiro militar, saxofonista, DJ, podcaster e por aí vai. Ele é saxofonista também? É, também. Caralho. Profissional, cara, não é de zoeira não, realmente. Não, porra, o cara é um prodígio, velho. O cara é muito foda, puta que pariu. Além de ser lindo, né, então, caralho. É um negro maravilhoso. Exatamente, porra, esse cara é muito foda. Eu queria ser o Malus quando eu crescesse. Totalmente, e além de ter uma voz bonita. Opa, caralho, mesmo com o sotaque carioca, que isso incomoda um pouco, não posso mentir. Mas ele é lindo, cara, caralho. Ah, o sotaque carioca do Bardo te incomoda, do Léo Oliveira não incomoda, né? Ah, mas é tão pertinho no meu ouvido, cara. Ah, caralho. É isso, acabou. Pô, então quantos minutos é isso aqui? Cara, foram 50 minutos de leitura de e-mails. Foi muito fluido, gostei. Muito bom, cara, parabéns. É a nossa melhor leitura de e-mails até agora. Possivelmente sim. Aí, parabéns, consegui fazer uma leitura de e-mails bem bacana agora. Não se compara ao Churume ao Fermato, obviamente, né? Porque, porra, profissionais são profissionais. A gente tá aqui só tentando, não tem jeito, mas vamos lá. Muito obrigado. Isso aí. Como esse programa não tem finalização, ele já acabou, isso que você acabou de falar, acho que não vai, ué. Não, ou agora que eu comentei, pô, talvez vá. Exatamente. Já que você comentou, quais redes sociais, e-mails, e entre em contato. Faz isso aí, cara. Faz alguma coisa. O Facebook, que o Matheus comentou e não falou com quem você acha. Desculpa. É o Curva de Rio Podcast. Curtam lá, galera, por favor. O Twitter é o @RioDeCurva, que é o mesmo para o Instagram. Sigam lá, galera, por favor. O e-mail é o contato@curvaderio.com. Mandem e-mail lá, galera, por favor. Mas comentário no site é melhor. Tomando seu cu. Bom, temos também um grupo no Telegram. É. Da qual o link estará no post deste episódio. E quem quiser decorar é só colocar t.me/curvaderiopodcast no seu navegador ou no seu celular que você vai pular pra lá. Mas o link é mais seguro, vai. Você pode errar digitando muitas palavras, né? Eu não sabia que dá pra fazer isso aí, não. Calma aí. Deixa eu fazer isso. Olha aqui, t.me, Curva de Rio Podcast. Caralho, que bom. É, fiquei num super grupo, cara. E... Ele já é melhor que o Batman vs Superman, né? É, caralho. Isso... Não, esse programa não saiu ainda, que você tá falando agora. Qual programa que você tá falando? Não sei. O programa... Você fez essa piada nesse programa que você fez essa piada. A gente fez essa piada, né? Ah, eu tô repetindo a piada, não reparei. Foi mal. Enfim, tranquilo. E só pra finalizar então, eu não sei qual foi a mesma coisa, mas a princípio finalizar, vão lá no iTunes, quem tem uma maçã ou tem um iTunes instalado, e dê 5 estrelas pro Curva de Rio. Faça isso, por favor. Bem isso bacana. É importante. Ó, o Curva de Rio já ultrapassou algum tempinho a margem de 300 downloads por episódio. Significa que devem ter 300 pessoas que ouvem isso aqui regularmente e provavelmente gostam disso aqui. Ou são masoquistas. Ou são masoquistas, né? Sei lá. Ou então gostam de sofrer mesmo, né? Mas ainda gostam, então tá valendo. Ó, eu abro aqui o Curva de Rio Podcast no iTunes. Eu só encontro... Deixa eu ver... Eu não tenho iTunes, tá? Desculpa. Não, tudo bem. Opiniões, 15 avaliações. 15 avaliações, galera? Como vai assim? Vai tomar no cu. Como é que 300 pessoas baixam no dia que lança e são IPs diferentes? Não estamos contando downloads repetidos. Será que alguém baixa duas vezes no mesmo dia? Mas tudo bem, né? Acho que não. É, e tem 15 avaliações no iTunes? Tá bom, vai. Que porra é essa? Vamos lá. Pensador Louco, José Castanhas e o Senhor A têm um desconto por usarem Linux. Tudo bem. E os outros 297, o que estão fazendo? Instala o iTunes aí, pô. Dá aí, dá uma estrelinha, por favor. Comenta aí, vai. Por favor, vai lá. Não, é assim, a coisa tá tão precária que tem 15 avaliações, tem uma minha, tem uma do Lucas, tem uma do Matheus, caralho. Que porra é essa? É, pessoal, iTunes tá aí meio defasado. Tá, que você pode não usar o iTunes, eu entendo, eu também não uso, mas, porra, faz uma leva. Pega outros podcasts também que você gosta, podcasts bons, tipo o Fermata, o Chorume, o Feijoada Noturna, por favor, confiante. Feijoada Noturna. Vai lá, Papo Vogon também. Qual? É, o podcast também, pode ser. Do amigo do Kaique lá, o Mizanzuki e tal, os brother pra caralho, os dois, enfim. Dá uma galera olhada. Isso. Todos esses podcasts que estão na barra lateral do Curva de Rio, tem várias indicações lá. O Pauta Livre News, esses podcasts estão ativos, hein? Acho que não precisa, né? Mas tudo bem. Pensador, Café com Porrada, o pessoal do Trova na Taverna, o Na Trilha, lógico. Pega esse pessoal todo, por favor, e dá 5 estrelas. Desinstala o iTunes depois disso, não tem problema. Mas vai lá e vai ali, por favor. É, vamos lá, pessoal. 300 downloads, 15 avaliações, tá meio errado aí. Tá errado. E assim, com essas 15 avaliações, a gente já apareceu algumas vezes no ranking do iTunes. Exato, com 15. Porra. Atualmente não estamos aparecendo lá. Não estamos. Então, vamos lá. Imagina se todo mundo avaliasse. Que lindo que seria. Ó, tem um monte de podcast que já morreu aqui nessa lista. Vai pro inferno, cara. Podcast que tá no iTunes que nem lança mais episódio, né? Foda isso. Que porra é essa? É muito errado, cara. Tem podcast ruim aqui também. O podcast do Easy Nobre. É muita sacanagem a porra do... Easy Nobre tá no topo do iTunes, cara. Vai tomar no cu. Puta tá em merda. Em quinto lugar, cara. Caralho. Não, Não, é que tipo, se abrir pra, sei lá, um minuto de silêncio, porra, é um podcast bom, vai. Tá um lá, podcast bacana. Segundo. Não, ok, aceito isso. Mas Isnobre é foda, cara, vai tomar no cu. Tá aqui, o Guga Mafra tá aqui também, legal. Não, bacana, bacana, legal. Papo de gordo. Bom, velho, mas bom. É um bom podcast, querendo ou não. O Porcos Voam do Patrick Maia também tá bom, é bom pra caralho. Bom, não vi esse ainda, tem que colocar aí na minha lista. Enfim, muito jabá, né? Muito jabá gratuito de novo. Vamos finalizar esse programa. O Jurassic Cast tá aqui, meu irmão. Mas acabou porra, essa porra zoando já, cara, porra. Em 22 de agosto, o último episódio dos caras, tá aqui. Pois é, tem gente avaliando o Jurassic Cast e não avalia o Curva de Rio. Como faz isso? Aí. É muito errado mesmo. Deixa eu só chegar até o final pra ver se não, não tem. Olha, tem um podcast do gordinho lá, do Dogma. Como que chama mesmo? O Kevin Smith. É o Smodcast. O Fat Man on Batman. Fat Man on Batman também é bom. Deixa eu ver aqui. Chorume 55. Bom. Eu não sei como que fala. 55º? 55º. 55º. 50º. Cultura Nerd Geek que tá aqui. 69. Opa. Um número cabalístico pro podcast, né? Sim, muito bom. Ó, Clare do House 71. Um mês só aí. Lochico 78. Alguma coisa cast do Marco Febrino. Muito obrigado, Febrino. 83. Deixa eu ver. Ó, tem um podcast aqui que tá em 102. O último episódio lançado deles foi dia 16 de fevereiro de 2014. Caralho. E eles têm menos avaliações que o Curva de Rio. Vai entender, cara. Que porra de métrica é esse que eles usam também, cara? Vai tomar no cu. Não faço ideia. Mas sim, já aconteceu. O Curva de Rio tá aqui. Qual a posição atualmente? 120. 120, cara, a gente já teve entre 80 e 90, sim. É, exatamente. Já. Mais no começo a gente tava um pouco mais pra frente, até, se não me engano. Não me lembro como, mas é porque eu não costumo olhar, mas já teve um pouco mais pra frente até. Mas há pouco tempo tava entre 80 e 90, mas, porra, avalia aí, pessoal, que a gente vai dar um up. Pô, café com porrada em 134. Pô, como assim, cara? Avalia o café com porrada também, pô, por favor. Avalia o orelha, aquele cara lindo. Feijoada noturna em 143. Só 7 avaliações do feijoada. Eu vou avaliar o feijoada noturna aqui agora. Não. Bate primeiro. Esse podcast foda, vocês não avaliam. O Rodinho também, claro, mas avalia aí. Bate primeiro, pergunta depois. Não tem conversa. Essa é a batida do PM. Pancadão. Soco no rim. Tapa na cara. Corte de mão. Essa é a batida do PM. Pancadão. Soco no rim. Tapa na cara, de costas de mão. Essa é a batida do PM, pancadão. Soco no rim, tapa na cara, de costas de mão. Essa é a batida do PM, pancadão. Soco no rim, tapa na cara, de costas de mão. Se tiver, nós vamos achar. Se não tiver, podemos te arrumar. E se deixar o do café, a gente vai te liberar.